E aí, internet, tudo beleza? Olha só, o broadcast que você está para ouvir foi gravado ao vivo pela nossa página no Facebook. E como nós não temos uma grande infraestrutura, não ficou aquela qualidade de áudio, mas ficou muito massa porque o tema é muito viajão. Então, espero que você goste da nossa viagem. Tava todo mundo reunido no mesmo lugar para gravar e a vibe foi muito massa. Então eu vou chamar a vinheta e logo em seguida você pode curtir a nossa zoeira. E se você quiser, também dá para ver ao vivo a gravação, a filmagem que a gente transmitiu na nossa página do Facebook, que é facebook.com/nacionais.net.br. Até mais. Atenção para o toque de 5 bro. Broadcast, o podcast dos nacionais. Aqui é o Dando ali. Ah, estamos ao vivo já. Uhum. Minha cabeça sendo cortada, tem a cabeça do Odin sendo... Meu Deus. Cara, isso é um eclipse miniatura, tá ligado? De uma cabeça do Odin surgindo assim, é um mini eclipse. Coloca uma música épica assim, tipo... Coloca a música do tubarão assim, ó. Então, estamos ao vivo para gravar o Broadcast dessa semana e... Estamos aqui na mesa com o Matheus Mognon. E aí, gente, tudo beleza? Meu joinha não apareceu. Guilherme... Que lindo! Gui sobre Gui, Ciro sobrenome, tá ligado? Salve, Jorge. Salve, Jorge. Vai, Gustavo Salvalágio, melhor. Gustavo Salvalágio, o diretor desempregado aqui. Aí, ô, parece que tem 4 pessoas na mesa, ó, mas já tem 5. E o Odi? Então vamos lá, temos 2 pessoas ao vivo. Vamos gravar, galera. Vamos gravar aqui nosso broadcast. O tema de hoje é e se? Vamos viajar aí, vamos falar de coisas místicas, vamos falar de universos que podem surgir, vamos falar de linhas temporais, possibilidades do amanhã, do depois. Temos aqui o roteiro. Olha só, galera. Como é? As pessoas não acreditam quando eu falo que tem roteiro? Esse tem o roteiro. Hoje a gente pode mostrar, inclusive. Ó, né? Tá aqui, ó, a prova. A prova. Luz. A luz. Eu posso estar muito mentindo, né? Posso estar mentindo. Nossa, pode estar mostrando só uma receita ali, sabe? Ninguém vai nem perceber. É tipo uma tela branca, assim. Você abre assim, vem um brilho. Aí você fecha. Então... como a gente é muito estranho gravar presencialmente, mas. Mas eu fico imaginando o Gustavo em casa sem camisa, com o ventilador assim, fingindo que o ventilador tá desligado, tá ligado? Tá desligado. Conversando. A única diferença é que eu fumo enquanto a gente fala. Ah, tu fuma, tu fica no Tinder. Tu, cara. Eu sou um profissional, eu sou. Mano, teve um programa que deu pra ouvir. De uma garrafa, cara. Não fui eu porque eu não tava bebendo, cara. Ah, cara. Eu tava bebendo, né, Lino? Não, cara. Se o podcast fosse ao vivo, sem ventilador, sem bebida. Olha aí, foi aí que a gente teve a ideia. Vamos fazer ao vivo. O universo tá caramelo. Porque a gente tá falando do EC, e aí a gente pensou, e se o broadcast fosse ao vivo? E até e foi aí, somos nós, até no broadcast ao vivo. Porque teve uma diversidade. Olha aí. E que universo. Então, vamos começar falando dos universos cinematográficos de curioso pra caraca, olhando o roteiro como se fosse aquela garota do colegial que ele tá afim. Olha só. Caraca, a gente começou a ser universo ficcional. Quantos anos não, você pera, tem? Não, pera. Que papo é esse, Nene? O Matheus tá aparecendo, tipo, muito mais que tu. Tu não quer aparecer. Que vergonha da gente. Tu não quer aparecer no webcam. Então, talvez. Agora só apareceu o perfil. Nós anotamos aqui algumas ideias que a galera deu. Sobre universos fictícios, ficcionais, realidades. Então, começando aqui, Harry Potter. Que no roteiro tá escrito de uma forma bem madura. Eu não posso revelar pra audiência. Não vamos falar sobre isso nunca. Nunca, vai ser o. Esse aí tá bom. É o broadcast proibido. É o broadcast proibido. Harry Potter, como seria viver no universo de Harry Potter? Viver no universo de Harry Potter é aquela coisa que se tu tem 12 anos, tu ia achar o máximo. E agora, com 10 anos a mais, tu ia achar uma merda. Mano, eu, com 12 anos, ia achar um saco estar no universo de Harry Potter. Porque eu gostava de Harry Potter na época. Eu fui assistir Harry Potter, cara, nas férias do verão, retrasado, eu acho. Sim, eu lembro dessa fase, né? É, tipo, eu vi tudo em uma semana. É basicamente um conselhado, assim, nessa altura do campeonato. A infância tem algumas pessoas e ele viu no fim de semana, assim. Cara, eu fiquei assim, cara, descobri Harry Potter, tá ligado? Assim, pra ser bem fraco, assim, o terceiro filme ainda é muito bom, é um filme sólido, né? Mas qual é só isso. É os Prisioneiros de Azkaban. Ah, sim. É bom, é um filme bom. Os Prisioneiros de Azkaban. Eu acho interessante Harry Potter que a gente pode estar vivendo no universo de Harry Potter simplesmente e sem saber. Não saber porque nós somos trouxas. Olha aí, vai. Quando eu era criança, quando eu era moleque, eu realmente, quando eu comecei a ler Harry Potter com 10 anos de idade. Quando eu fiz 11 anos, eu pensei, hoje no meu aniversário de 11 anos eu vou receber uma carta de Hogwarts. Tu viu Harry Potter? Você recebe a carta com 11 anos, né? E não, é com 11. É com 13, acho que é com 13. Não, é com 11, é com 11 anos. É com 13. Google, você recebe a carta de Hogwarts aos 11 anos. Aos 13 anos, cara. Vamos fazer um bolão. Bolão. Ok, cara, eu aposto que é bem grande. Enfim, aí, obviamente, eu recebi minha carta e eu fui pro Hogwarts, né? Como vocês muito bem sabem, claro. Aham. É. Ele tá aqui dando aquela disfarçada. Sim. É 11 anos, caralho. É o que tá nos livros, eu acho. Eu acho. Espero. É 11 anos. Eu tenho uma casa, eu tenho quase certeza. Mas é verdade, cara. Mas o ponto é que seria um saco viver no universo de Harry Potter. A gente pode estar vivendo no universo de Harry Potter, como o Matheus falou. Agora, o que ainda é um saco? Será que os OVNIs, na verdade, então, são... Os jovens? Não, os OVNIs são, tipo, bruxos que a gente avistou e não conseguiu identificar. Então, que viagem. Deve ser OVNIs. Que viagem. Ou então os bruxos inventaram os OVNIs como um mito pra fingir que eles não existem pra gente. Então, tipo, os OVNIs são uma conspiração dos bruxos. A gente podia ser mais específico e colocar, tipo... É que são objetos ou dois não identificados. Sim, beleza. Ok, alienígenas, então. A gente podia ser mais específico e qual que é a música do Alan? Ô, Gustavo, caralho, vai. E se a gente fosse bruxo de Harry Potter, cada um de nós? Ah, bom. Tipo, Matheus, e se tu fosse um bruxo de Harry Potter? Não necessariamente a gente, mas e se tu fosse? Ah, entendi. Ele manja das... Ele já tá em Hogwarts. Eu recebi a minha carta. Tá ligado aqueles atores mais velhos, assim, que tipo... Que tem 35 anos e estão fazendo papel de 20 ali em Hogwarts, assim. Então, o Matheus lá em já é, já manja tipo, é aquele cara que trabalha no banco, tá ligado? Algo assim, tipo. É, vendedor de loja. Acho que eu seria esse tipo de cara, assim. Ele entra numa cabine telefônica e vai pra Hogwarts. Porque assim que. Não, não é pelo você, trem, né? É, assim tu vai. Tá, eu caguei pro universo de Hogwarts. Vamos pro próximo universo. Temos aqui anotado sem todos a. O meu ponto é que, tipo, tu tem tanta coisa pra fazer no mundo mágico e tu vai pra escola de novo, cara. Que saco! Porque, cara, o mundo se resume em aprender, velho. Tu poderia aprender de outras maneiras. Talvez os bruxos tivessem uma outra forma de organização da sociedade. As pessoas odeiam escola, falei, pronto. É por isso que o Harry Potter talvez seja tão interessante por causa disso, porque muita gente odeia escola. Sim. Daí, escola. E eu não tô falando por mim, eu tô falando pelos outros. Exatamente. Se eu vivesse no universo de Harry Potter, eu ia fazer um podcast pra pensar como eu ia ser se eu vivesse em outro universo. Imagina o universo onde a gente tem que trabalhar, aprender matemática. Eu sou mágico, eu não posso fazer dinheiro. Eu ia ficar muito que. Não posso fazer dinheiro. Que bosta esse monte de aula que não vai me ajudar a ganhar um salário, sabe? Poção mágica. Se eu fosse bruxo, eu ia me disfarçar de trouxa, né, cara? Eles fazem, mas eu seria, eu tô falando de mim. Ah, eu ia quebrar minha varinha, eu ia fazer mágica pra quê? Quebrar a varinha nunca mais, né? Tem Wi-Fi? Então, pra quem tá chegando agora, estamos falando de universos ficcionais e se viajando aqui em esse. E se, galera, a gente vivesse no universo do Senhor dos Anéis? Ia ser horrível. Não, pior, e se amanhã você... Se amanhã você acorda com cavaleiros medievais andando na rua? Não, tô de gosto. Aí primeiro eu ia ter uma desinteria, aí depois eu... Por que tinha uma desinteria? Opa, cavaleiros medievais. Idade média, você cagar na rua e ter desinteria, cara. Não tem nada de bom na Idade Média. Mas assim, de certa maneira, o universo do Senhor dos Anéis é um universo muito mais positivo do que outras fantasias medievais, tipo Game of Thrones, por exemplo. Assim, Porque o lance com o Senhor dos Anéis é que tem uma mitologia do Senhor dos Anéis que Deus existe. Obrigado. A vida. O Gustavo não consegue se concentrar. Eu não sei se eu falo, se eu falo se eu continuo no seu canto com vocês também. Vai. E se a gente fizesse ao vivo, não é legal. Não, é legal sim, é engraçado. É engraçado. É um universo paralelo. Ah, vai. Viver no mundo dos heróis. Tinha tipo assim, ó. Gui, olha ali a cara do Gui. Não, aliás, cara, quem não ouviu o broadcast de superpoderes? Que eu vi, cara. O Guilherme soltou uma pérola no broadcast de superpoderes que foi tipo. Como é que era? Tem superpoderes. Não, o Neymar é superpoderoso, pô. Botar a bola na caixa tem que ter superpoderes. É engraçado que ele não manja, gente. Eu não sei como fazer isso. A gente já pode falar. Como? Não sei, como? A gente já falou bastante disso, na real, né? No broadcast de superpoderes, a gente falou um monte. Desenhos animados, no universo de desenhos animados, a gente tem um broadcast de desenhos animados também. É, você tá vendo a página dos broadcasts? Assim. O próximo na lista é o Distopias, né? Mas tipo assim, a gente não, o próximo sobre... é Dragon Ball, só tá pulando o roteiro. Ah, Dragon Ball. Dragon Ball. E se a gente vivesse no universo Dragon Ball? Cara, se a gente vivesse no universo Dragon Ball, eu acho que ele seria um. E assim que o personagem levanta a mão e depois come o milhozinho lá. Mas. Eu redublei esse cara aí na terceira dublagem que a gente fez no canal Mais Antiga. Nossa, que retroalimentação cultural. É o Brobex. Como que seria, né, cara? Como que seria se todo mundo aqui fosse Super Saiyajin, cara? Tipo, a característica de cada um, assim. Eu tô mais pro Yadirob, cara. Não, o Guilherme, cara, o Guilherme eu acho que seria o cara mais genial, velho. Aquele cara que ninguém dá nada pra ele, seria um Mr. Satã, só que... ninguém dá nada. Super poderoso. Mas o Mr. Satã é... Não, ele é ridículo. Sim. O quê? Ele tem o poder de convencimento. Uou! É um ator, pelo menos. Ele é um influencer. Sabe? O Mr. Satã seria youtuber, né? Nossa, é verdade, cara. O Mr. Satã, tipo, ia ser um youtuber sobre o UFC, provavelmente. O mundo do Dragon Ball seria um dos mais legais pra tu ver, mesmo se, tipo, tu não fosse um Saiyajin, porque... Ai, para, né? Porque, assim, eles vivem no universo, mesmo se tu não fosse, porque eles têm dinossauros, eles estão num futuro, e, cara, eles têm as cápsulas, cara, e eles têm aqueles... campeonatos de luta e animais e até só ver o vídeo já seria. Mas, mano, quantas vezes todo campeonato que tem morre gente, eles tu ia pra bancada? Sim, o caralho. Mas isso deve provavelmente fazer o preço do ingresso baixar realmente, tá ligado? Os caras já sabem que vão ser revividos. As pessoas que vão nesses campeonatos já foram revividos umas duas, três vezes, pelo menos. Faz você, tipo, realmente perder o medo da morte, sabe? Eu não sei se ele tava falando disso, mas... em algumas vezes já explodiram as arquibancadas. É exatamente isso que eu tô falando. O Vegeta, quando ele ficou putaço. O Vegeta ele se tornou Majin Vegeta. E aí ele foi pro torneio. E tipo, ele escolheu o local de batalha com o Goku lá. E aí o Goku falou: eu luto com você. Porque ele queria lutar com o Goku. Aí ele foi lá, ameaçou a galera. Ele ameaçou a galera: não vai lutar comigo, eu sou Kakaroto de merda. Aí ele ameaçou. Ele ameaçou matar a galera do Goku. Beleza. Eu luto contigo. Aí eles teletransportaram pro deserto. E o Goku, ele escondeu o Super Saiyajin 3 do Vegeta nessa luta. Ele já tinha uma transformação mais forte. E o Vegeta, mesmo se rendendo ao diabo, diga-se de passagem, que é Majin ali, né? Ele não conseguiu superar o Goku, tá ligado? Ele deu um... Mas esse é o ponto. O Vegeta nunca vai conseguir superar o Goku, porque o Goku é ação pura. O Vegeta é ressentimento. Esse que é o ponto, entendeu? Olha pro Johnny. Mas eu lembro que tinha um cara, tinha um moleque na minha escola que ele pegou uma canetinha, ele fez um M na testa assim. Nossa, ele ficou uma semana com esse M na testa. Da tua escola? Esse moleque se chama Gustavo. Não. Pior que não é mesmo, né? Cara, o Gustavo. Se fosse eu realmente falaria. Mas assim, era um outro guri que ficou semana inteira assim, olha. Ai meu Deus, Paulo Zilma falou, entrou. Não, é quando entra, cara. O Nelly manja muito de live. A Sueli Teodora Silva disse, só não pode falar palavrão. Ah, e tu falou de palavrão? É, a Sueli conhece o Gustavo. Alguma coisa me diz que a Sueli conhece o Gustavo. Não, tá doido. Cara. Tá doido, não conhece? Só não pode falar palavrão. O Gustavo quer clicar no perfil pra ver. Derrubou a água. Não. Detalhe aqui pro Power Ranger performático. Olha só. Ele tá caindo numa cena muito performática. Tem que tocar é o Batman, pô. Batman. Mas o que tem dentro do Batman? É um. Tem ódio? É o Batman. Tem um sede de vingança. Ai, seguindo o roteiro aqui. Se fosse uma redação do Enem, a gente já teria zerado por fuga do tema, tá ligado? É. Cara, tu falou redação, me lembrei redação de jornal, assim, redação do Enem, tipo, jornalistas do Enem. E se todo mundo desaparecesse em um acidente nuclear? Inclusive a gente? Não, peraí. Mas a pergunta é, e se você fosse o último homem da Terra? Tá, é isso o resumo, vai. Se você fosse o último homem... Não, resume, pô. Resume sim, cara. Eu gostei da história do Gui, vai. Esse é baseado em um filme. Fala alto que o microfone tá longe. E, assim, o cara é responsável por uma usina nuclear, né? E aí ele sabe que vai dar uma merda. E aí ele tenta se matar, por conta da culpa e tal, da agonia. E aí, no que ele tenta se matar, o processo do acidente nuclear acontece. E aí ele acaba sobrevivendo. E uma grande quantidade de pessoas morrem, desaparecem, assim. São Dizimadas, são desintegradas, sei lá, somem. Evaporadas. Dissipadas. Some. Subtraídas. Desaparecem. Desvanecem. Elas não existem mais. Já entendeu. E elas somem. E aí todo mundo que teve um processo de quase morte, durante esse acidente, também sobrou. E aí foram poucas pessoas. Algumas pessoas sobraram porque estavam no acidente de carro. Algumas pessoas sobraram porque tentaram se matar, como o cara. E aí ele fica anos e anos e anos sozinho, achando que ele é a única pessoa da Terra. Com todas as construções ainda. Tem mercado, tem mansão. Ele se aloja lá numa mansão, por exemplo. Ah, então tu sobe. Tem tudo. Os carros funcionam. Welcome to my crib. Né? Só que daí ele fica anos achando que tá sozinho e encontra uma pessoa. E é isso, assim, como que a gente reagiria nessa situação? Imagine um mundo em que apenas pessoas que iam morrer estivessem vivas. Olha, que é irônico, né, se você parar. Então, exatamente. Na verdade, meio que acontece, né? Todas as... Você quer... Peraí, eu quero ouvir a explicação. Peraí, vamos lá, fala. Não, mas filósofos vocês existem. Fala aí. As pessoas que iriam morrer sobrevivessem. As pessoas que iriam morrer e sobreviver. Será que a gente tá morto? Não, na real, a gente vai morrer e a gente tá sobrevivendo, então... Eu entendi o ponto. O Matheus falou errado, beleza. As pessoas... Pra resumir, tá ligado? Eu só super coisei, né? Que se as pessoas que fossem morrer naquele momento, né? Exatamente. Naquele momento. É como se elas tivessem saído do plano e depois tivessem retornado. Exato, voltado. Que loucura, velho. Noia. Eu não sei. Valeu, Matheus. Isso aí, cara. É que o Matheus Braz falou assim: eu queria poder ver mais. Amanhã tenho aula. Boa noite. Boa aula aí, Matheus. Eu te agradeço o comentário. Mas não, mas a gente vai subir, pô. A gente vai subir. Vai sair a versão editadinha aí. Você escuta depois no conforto do celular. Mas depois da aula. De preferência. Não durante a aula, porque pode dar problemas. Se, olha, cara, a influência. Não, mas eu tava pensando, cara, e se apenas os digital influencers sobrevivessem no mundo? Eu não acredito. Peraí, influências pequenas também morrem? Porque eu quero morrer. Será que um ia ficar influenciando o outro? Todo mundo. Eventualmente, todo mundo ia morrer. Ia sobrar dois caras só. Só ia sobrar dois digital influencers, que são os dois maiores. E eles iam ver qual ia encher mais o saco do outro. Os irmãos. E o outro ia morrer. E aí o cara ia ser o único digital influencer vivo no mundo. Ia ser o pior dos mundos possíveis. Mas ia ser só pra ele. Ou seja, o pior dos mundos possíveis. Pra quem ele faria vídeo? Pra quem ele tentaria impor isso? Aí, no final das contas, ele se mataria, porque... Não, ele ia dar ele ia comentar, ele ia ter vários bots pra dar likes e comentários. Ah, a gente não considerou isso realmente. Pois é. E aí ele receberia a renda do YouTube, poderia comprar coisas, ele ia sobreviver numa boa, velho. E aí ele ia sustentar o próprio YouTube, ele ia, e aí, caraca, ele ia poder invadir super computador. Ele ia estar lá sozinho, assim, eu vou invadir o super computador. Aí ele vai pra outro lugar, assim, quem me invadiu? Ele faz essa ficção com ele mesmo, ele só pra... ele faz um vídeo pra reclamar das políticas do YouTube. Caraca, é nessa hora que a ascensão da inteligência artificial acontece, porque os bots... Tá, mas quem que tá fazendo comida? Ele. Ele tá fazendo comida? Ele vai comprar, ele vai ter dinheiro... Ah, pô, peraí, são influencers, não são a maioria do mundo, convenhamos. Centenas, milhares, talvez. Ah, então, é espalhada pelo globo. No globo, atualmente, nós temos mais de 7 milhões de pessoas habitando. Eu falei bi. Foi o que eu falei, pô. Eu falei bilhões, caralho. Falou milhões. Falei bi. Não, falou bilhões. Tá pegando a manha, tá pegando a manha. Então, imagina que teria... No Brasil teria mil espalhado por esse país enorme. Gigantesco. Tá, resumindo... Depois de um tempo acabar a comida, como que os influencers... Pois é, como é que... Esse é o mesmo negócio, cara. Eles não iam saber que ou A, aprender a plantar, ou B, não iam aprender a plantar. E morrer. Sabe o que eles iam fazer? Cara, gostaria de ter like. Like. Eles iam ser obrigados a aprender. Ou seja, o ponto é... Eles iam influenciar uns aos outros, eles a plantar as coisas. Não, o engraçado é assim, eles iam... Eu vou te influenciar a plantar, mas o outro cara ia influenciar o outro a plantar. E no final das ninguém plantar, e daí todo mundo ia morrer de fome. Antes de todo mundo morrer de fome, ia ter um breve período de canibalismo, e aí todo mundo ia morrer de fome. Não, por que canibalismo veio canibalismo, cara? Porque eles não sabem plantar. Logo, canibalismo. Logo, eles vão matar um outro cara, vou matar aquele mas cara. Mas não dá pra matar animais? Eles não sabem como! Nossa, mas eu prefiro aprender do que... Ah, peraí, mas não existe nenhuma criatura viva na Terra? Mas é só olhar no YouTube, deve ter um tutorial. O influencer falaria isso, tá ligado? Não, peraí, vamos fazer um tutorial? Se eu fazer vários tutoriais, aí ia dar assim, a política do YouTube não permite mostrar esse vídeo. Aí é Deus, assim, Deus é o YouTube, tá ligado? Ele abre os céus e fala, vocês tomaram strike. Vocês estão viajando. Galera que tá vendo aí a gente, se quiserem deixar um tema aí, se acontecesse alguma coisa, fala aí que a gente comenta. O Gui falou um tema muito legal. Que a gente deixou passar, que é, e se a Terra fosse plana? Ah, mas segundo pessoas, tipo Shaquille O'Neal, ela é! O Shaquille O'Neal acha isso. O Shaquille O'Neal acha que a Terra é plana. É o cara que vive desafiando. Mas é tudo bem, tá ligado? Eu não, pra mim é tão absurdo. Será assim. Que a gente tipo, seria um frisbee de um alienígena muito grande? Imagina, peraí, vamos botar ordem na casa. Um de cada vez, Matheus. Existe a possibilidade de a gente ser simplesmente o frisbee de um alienígena muito grande que jogou e a gente está em curso. Translação? Exatamente. Eu acho que por isso que a gente está... Aí como o Sol tem a sua gravidade e tal, a gente acabou... O Sol também é plano. A gente ficou ali girando em torno do Sol, entendeu? E aí o frisbee nunca mais voltou para o alienígena. Vai, alguém, isso de volta. Mas então, eu acho que justamente é um frisbee, mas ele não gira assim como um prato de micro-ondas, ele gira assim. Aí ele gira tão rápido que se olhar de longe parece um globo. Ah, ele pode caramba, girar velho, assim, talvez assim, olha. Essa ideia. Eu acho que justamente os foguetes eles ficam numa localidade mais ao extremo desse prato. Que daí eles são lançados assim, ó. Aham. Ah, peraí, olha só. Na real, não vamos deixar isso ir pra internet que a gente vai e se criar uma nova... um prato e ele gira tão rápido... E se ele gira no eixo, assim, tão rápido que parece um globo, assim, visto de fora também? Mas é isso, né? Ninguém captou. Vai lá, Odin. Acho que foi isso que tu falou. Ah, então beleza. Então vai, Odin. E se a Terra fosse plano, Gil? Oh, o sexo seria mais prazeroso. As pessoas voariam, se pá. E as pessoas voariam e fariam sexo enquanto voavam, porque por que não, tá ligado? Então, onde que vem essa? Eu não me vi. Eu não entendi essa física. Se as pessoas voassem, a primeira coisa que as pessoas iam fazer sexo no ar. É sexo no ar. Sexo no ar, tá ligado? É aquele suspense policial, né? Sexo no ar. Tinha um programa de bater na mesa. Tinha um programa de televisão. Pô, que o cara falava. Se tem a sarrada no ar, as pessoas já projetam e eu já sei acontecer. Imagina quando eu consigo. Cara. Ok, mas. Eu acho que isso fugiu do controle. É porque assim, é porque. É que a Terra plana é uma. É muito séria, na real. A seriedade é que a Terra plana. É que eu pensei, se a Terra fosse plana, por algum motivo que não faz sentido, os humanos poderiam voar. What? Ah, Gustavo, vai. Ah, não, vamos falar sério agora, caramba. E se os humanos tivessem rabo? Nossa. Como será que seria? Mano, sabe como é que seria, tipo, a Terra plana com humanos de rabo? Seria tipo assim, mano, o que, que tem aí embaixo da Terra plana? Tipo, ah, vou ficar pendurado. Aí lá no final da Terra, o amiguinho iria fazer aquelas... Pra ver o que, que tem embaixo da Terra. Sabe qual é? Do outro lado da Terra plana. Será que tem uma outra Terra plana? Será que tem outra sociedade atrás do outro lado da Terra plana? Ou como naqueles livros antigos, onde, tipo assim, tu tinha pessoas que viviam na crosta terrestre, aí eles iam pro centro da Terra e tinha uma outra sociedade que vivia no centro. Nessa vibe! É, exatamente. Vamos lá, o V.O.B. Batista perguntou, não se preocupem, estamos na Matriz em Marte, riso. Caraca! Não, mas isso é um e se eu tivesse uma realidade sabe local, o que é mais louco? Marte. Especificamente cara, em Marte. Não, mas a gente nunca soubesse. Mas o universo virtual ele é em Marte, ou a gente está em Marte e o universo virtual é outro. Caralho. A gente está em Marte naquele estado de... Vegetativo. É. Ah, então o universo pode ser qualquer coisa. É que na verdade, os marcianos eles existem. Não, na verdade. Nós somos os marcianos. É, eu ia falar isso agora. Não, ele é o Elon Musk, cara. Isso não faz o menor sentido. Os marcianos existem. Os marcianos existem e a gente tá lá gerando energia em Marte numa boa e eles coletaram a gente aqui na Terra. E a gente vive numa simulação na qual a gente ainda tá na Terra. Ah, eu acredito. Acho bem plausível, na verdade. Então, caraca, isso é muito Inception, então, que a gente tá fazendo um podcast sobre como seria se a gente tivesse vindo em Marte. E aí, os marcianos, eles vão estar, tipo, monitorando tudo que a gente tá pensando nessa Matrix. E eles vão pensar assim, merda, esses caras descobriram um segredo, cara. Vamos faz, gente. Não, na real, não faz. Vão perder o áudio desse podcast também. Caralho. Não, mas e se... Nossa. E se o pessoal da espionagem, tipo a Polícia Federal, que sempre tá escutando nosso podcast... Boa noite, Polícia Federal. Será que eles não são marcianos disfarçados que estão tentando buscar informações pra tirar do ar programas? Eu me esqueci, mas no filme, qual era a explicação por trás do Agente Smith? Tipo assim, ele era um programa de computador, ele era um ativista, basicamente, né? Caramba. Então, talvez eles sejam isso. Então, no fim das contas, o Sérgio Moro seria o... A gente o Sérgio Moro seria o Avira. Mas... Aí, como seria o nome dele? Tá. O Agente Silva? Tá, galera. Agente Silva! Ia ser muito mais Agente Silva, e ele tá ficando um pouquinho careca aqui em cima, sabe? E o Mr. Random seria o Sr. Anderson. Cara, tem uma brincadeira que é tipo assim, ó. E se os astros norte-americanos fossem brasileiros? Tipo, essa é engraçada, né? É Michael Jackson. Seria... Ele seria aquele taxista que canta. Não, mas o nome seria tipo Michel Jackson. Jordão. Ele seria... Mariah Carey, sei lá. O Michael Jackson seria tipo uma Ivete Sangalo, uma... Sei lá. Ele seria uma mistura de Joelma com a Renato Russo. Não, brincadeira. Ele seria uma mistura de Joelma com a Wilson Simonal. O Bruno Marti. Bruno Marte. Demorei um pouquinho pra... Mas isso é o seu contrário. Como é que seria? Nancy. Nancy Jr. Rousseau's Latino. Roletti. Roletti. Mexican guy. Nossa, cara. A gente tem que enviar esse cara de volta pro outro lado da fronteira. Né? Imigrante. Sacanagem. Tá, então seguindo aqui, vamos ver. Tem o Se Ninguém Morresse. Aí, superpopulação. Mas assim, ó, imortal em questão de fome, em questão de poder respirar. Imortal de tipo, caraca. Você nasce. Assim, ó, deixa eu falar. Assim, ó. Você, normal, você cresce, reproduz e você não morre. Você para ali na idade adulta. Não para de nascer pessoas, as pessoas estão peladas, logicamente. Porque. Por que assim? Peraí. Por que que isso é lógico? Eu concordo, é lógico. Mas quando eu falo, quando eu sugiro que se a Terra fosse plana, os humanos voariam, isso não é lógico. Não, cara, todo mundo concordou. Tanto que o Guilherme falou assim... Mano, sabe por quê? Porque tu não ia ter o centro de gravidade, cara. Tá, beleza. Cara, se deu pra girar muito rápido. Pode aí ser, o sexo talvez. Fica envolvente. Mas as pessoas iam voar, elas iam saltar com o estilo. Aí rolaria essa sarrada double ar, a sarrada mais no ar aí, batendo o microfone. Não, mas aí ia ter a sarrada no estilo. Perceberam que o Gustavo deu um jeito de falar de sexo no ar de novo, cara? Se as pessoas não morressem. Se elas não morressem. Ia ter uma superpopulação. Ia ficar uma bola, um globo. Ia ter. Se as pessoas não morressem, eventualmente elas morreriam. Não! Às vezes matar. Cara, seria o verdadeiro inferno. Se fosse não morrer de velho ou de doenças, ia ter políticas pra matar as pessoas, com certeza. Pra evitar mandar pro espaço. Cara, mas não ia dar. Ia ser tipo. Mas então, é assim, ó. Tipo, se você não. Por exemplo, você não sente fome, você não sente dor, você não sente nada, você só existe. Você não tem motivo pra você criar coisas. Não tem motivo pra você criar coisas. Como assim não tem? Porque tudo que a gente faz, mas você não sente dor. A ideia de conforto está relacionada com o seu organismo. Qual isso é dura? E as pessoas que fazem pesquisa só têm tédio? Isso é uma loucura. Não ia mais existir, eu suponho, sabe? Porque, tipo, de certa maneira... A noção da morte nos prepara e nos faz querer fazer. Mas com todas as coisas que a gente... Com a imortalidade. É, exatamente. E se nós morrêssemos? Se nós morrêssemos? Não, eu acho que seria interessante que médico e advogado não seriam carreiras tão cobiçadas como são os nossos médicos. Médico não ia existir. E, tipo, sabe que, sabe, barrar sabe, pessoas com certeza não seriam mais... Sabe o que seria? Então, essa é outra coisa também. Se não tivesse morte, o assassinato seria um esporte. Sim, até Olimpíadas, até Copa do Mundo. Assim, o salto ornamental ia ser mil vezes mais interessante. Ia ter... O salto não mortal. O salto não mortal. É, ia ter só as estátuas. O salto não mortal. Isso é que nem... Sabe aquela parte, aquele Mortal Kombat 4, que tipo, dava as... ia ser a pessoa caindo assim. E aqui estamos reunidos para mais um evento de Olimpíadas da Morte. Estamos aqui com o fulano. Fulano, qual vai ser o seu recorde hoje? O meu recorde, eu espero, vai ser quebrar aquele cara ali. Ele diz ter quebrado... O cara aparecendo. O quê? Não. Ele diz ter quebrado 200... Beleza. 200 ossos no corpo dele, cara. Eu tava entrando naquele jogador de futebol, sabe? Exato, meu coach. Eu vou me dedicar pra caralho aí, cara. Em busca dos 200... Eu falei pra lá, amor de Deus. Não, desculpa, vai ter... Desculpa, ter palavrão, infelizmente. Vai ter palavrão, né? Imagina, tipo... Ia ter pessoas que, assim, se aposentar dos trabalhos chatos delas, tipo digital influencers... Ouça o nosso broadcast de YouTube. Eles iam se dedicar inteiramente ao assassinato. E até aquelas coisas pra você, tipo, estamos aqui com o senhor Odair Santos. Odair, é verdade que você está largando? Odair, é porque eu preciso de Odair José, não sei porquê. Mas não precisa explicar essa. Senhor Santos, o senhor vai se dedicar inteiramente agora a homicídios, é isso? É, eu vou. Não ia dar certo, porque ele falou. Sabe o que seria massa? Peraí, se eu morrer depois do homicídio, não ia escutar. Não, a pessoa não ia morrer. Sabe o que seria massa? Cara, sabe o que seria muito massa? Se a gente tivesse um número de vidas limitado. Aí o rolê iria ficar em sequência. A pessoa ia morrer, ia. Mundo 1-1. Três vidas. Não, pior. E se você não soubesse quantas vidas você tem? Se nascesse pessoa com uma só, nascesse pessoas com duas, e casos de pessoas meu até Deus com 20 Deus. Vidas. Essas pessoas com 20 vidas seriam as pessoas mais ricas do mundo, tá ligado? Mas não dá pra saber, cara. Como assim? É aleatório, velho. Mas... não quebra as regras do meu jogo. Mas aí é para as pessoas não poderem agir, tipo, igual o Wolverine, que ele age imprudentemente, porque ele sabe que ele vai sobreviver. Sim. O Verme Batista falou assim, ó, só de imaginar eu já fiquei cansado da vida eterna. Alguém inventar uma máquina pra tipo, descobrir quantas vidas tem. Sabe, aqueles videntes. Cara, como? Por que não inventaram a máquina do que tem após a morte? Com certeza jogos malucos que nem roleta russa iam ficar manipulados. Então. Ia ser double emoção. Você morreu? Pá. Mas você morreu mesmo? Vamos ver. Hoje parece que tá dando rap, velho. That's the run number. Pô, mas esse lance de vida limitada, cara, seria bem louco, velho. Ia ser que nem um videogame, as pessoas iam estar usando cheats. Ah, igualzinho o videogame. Igualzinho o videogame. A pessoa ia morrer, aí ela ia dar o respawn do nada, sem saber o que tinha acontecido com ela, ela fica assim, caralho, de novo, não. Imagina em outro país, assim. Sem nenhuma ligação. Aí ia ter, tipo, um lugar de recebimento. O cara ia cair assim, ó. Ah, não, de novo não, nasci durante jantar de uma família. Eles... Aí ia ter postos ao redor do mundo pra receber essas pessoas que tinham respawn aleatório. Então, qual é a última coisa que você se lembra? Eu tava no shopping, eu fui comprar uma camisa nova e de repente eu não sei o que aconteceu. Tá bom, eu já tô achando uma família nova pra você, então. Tá? Ah, eu achei que é o José Oliveira. Não sei porque eu pensei em o José antes de Oliveira. É, veja, Oliveira e José, por exemplo. É, pois é. Podia ser. Então, que seguindo o jogo aqui... Relevante. Extremamente. Temos algo aqui que o Gustavo anotou, já falo mesmo, é que se a União Soviética não tivesse acabado... É, você pode... É, então, né? A gente ia ter o mundo mais irado do mundo. E se o assassinato fosse legalizado? É. Se fosse legalizado, ia ser tipo aquele The Purge, sabe aquele filme? Ia ter um dia do ano que as pessoas não iam poder assassinar daí, ao contrário. Imagina, aí esse só um dia assim, ó. Ô, cara, são 364 dias pra tu matar esse filho da puta. E tu foi matar ele justamente no dia do ano, cara. Aí eu não seria o dia que o cara sairia pra... Trair, tá ligado? Começa as merdas e tipo. Aí o cara assim, mas você não pode me matar hoje. Mas eu matei ele meia-noite e um minuto, então tecnicamente pode, não pode? Não, pode matar. Ó, o Luiz Henrique falou: o maior passatempo seria o suicídio. Ele é teu amigo, só. Caralho, ou a tentativa, velho. Assim, e aí, mano, beleza, mano. Pô, escuta, cara, semana passada nem te contei, cara. Eu fui ali subir lá no alto da montanha e joguei, cara. Oh, pô, da hora, mano. Eu não sei fazer isso, cara. Pô, é muito perigoso, né? Da última vez eu dei. Vamos ver quem tem mais uma aerodinâmica. Nossa, travei. Não, eu tô aqui pra te ajudar. Cara, uma vez eu dei duas voltas no pescoço. O meu corpo deu a volta no pescoço. Eu queria saber o que é as tripas. Ninguém entendeu, né? Nossa, Gustavo, cara. Corta isso aí, vai. Essas coisas, assim. As pessoas, elas só iam ser imortais, às vezes ser sádicas. Mas então, esse é o ponto. As pessoas imortais, elas iam perder certos valores seculares. Mas elas iam ser diferentes. E se o sexo não fosse prazeroso? A gente não ia sobreviver, né? Não sei, tem animais que não sentem prazer. Tem? Muitos, na real. Tem. Muitos dos animais não sentem prazer no sexo. Eu sei de um chimpanzé que faz muito sexo porque ele sente prazer. Tipo, ele conhece faz um pouco. Chimpanzé. O nome dele é Oliveira José. Ele só mentalmente tira fotos e selfies dele mesmo. E foi assim que ele tirou selfies pra fazer um Tinder entre as outras macacas. Ele tem mais matches dentre todos os chimpanzés. Ele tava pensando em fazer um canal de YouTube. Que ele vai ensinar como fazer selfies. E se a gente evoluísse dos influencers? Não, brincadeira. O Marcos Victor da Silva falou: o panda já tá ferrado. O panda? Significa dizer que o panda ia morrer mais rapidamente. Pois então. É, o panda não treina, né? Os pandas são engraçados. Eu li que eles só dormem no lugar que eles estão. Assim, e comem bambu. Eles não têm um lugar específico pra dormir, ali, sabe? Tipo, vou voltar pra lá. Bunda, assim. Se der uma galinha morta pra eles não comem. Se der uma galinha muito viva, ela é ágil demais, eles não conseguem pegar. Se der uma galinha meio moribunda. Animal, né? Ah, panda meio... não come bambu. Panda deu muito merda, cara. Que zoado. Não, não mas não estão sendo extintos? Oh. Os pandas não vão ser extintos. tem uns programas lá pra... pra dar um help pros coitados. Mas panda não é tipo unicórnio? Mano, o panda é um urso que deu muito errado. Mas se tu der a galinha... Cara, tem pessoas, provavelmente, cara, que trabalham com pandas ou conhecem, trabalha com pandas, cara, que vai ouvir isso aqui e vai falar assim: ei, cara, eu não gostei do que você falou de pandas, cara. Alguém, você retire isso. Alguém aqui tem um companheiro de trabalho que é um panda? Meu irmão é um panda, cara. Meu irmão do tio é um panda, cara. Quanto problema? Não, Não, falando nisso, achei interessante. E se animais fossem igual pessoas? Tipo o Jack, assim. Zootopia, né, cara? Será que seria algo? Cara, essa coisa, se animais pudessem, eles iam foder com o planeta, tanto quanto a gente fode com o planeta, cara. Ah, tu gostaria de ser um pássaro pra fazer aqui transar no ar. Mas eles já fazem isso, a culpa do aquecimento global. Mas tu vê passarinho transando no ar? Não, tu passa um transando no ar, não faz sentido isso. Cara, vai ser bem bom, eu. Cinco pessoas falando no tempo. Mas ao vivo é engraçado com as duas. Galera, você conversa paralela. Fazer nosso próprio podcast. Calma, galera, fugiu do controle. Desse lado da mesa vocês não passam mais. Vamos parar, galera. Meu. O nosso lado tem a geladeira. Do meu lado eu vou liberar, então não tá dando. Galera, parou. Parou, cara. Galera, vocês estão incontroláveis, cara. Calma. É porque falar de pandas, cara, é emocionante. Mano, vocês se exacerbaram com o assunto panda. Eu acho que todo mundo gosta de pandas nessa medida. Deixa a Samidinha falar. Não, só que o problema não é o ao vivo a gente consegue. O problema é todo mundo junto. A gente não é bom. Cara, se todo mundo fosse pandas... Todo mundo ia morrer. Imagina se, tipo, todos os animais nessa fase nada, tá ligado? Eles iam falar muita merda, cara. Eles iam falar o segredo de todo mundo, cara. Tá ligado? Então tá, né? Tá ligado? E assim, eu acho que ia desestabilizar a economia mundial, cara. Pra começar, a bolsa ia cair, cara. Nossa, a primeira coisa. Escalated quickly, né? Tiozinho, então, a primeira notícia do mundo. O primeiro chimpanzé chamado José Oliveira falou pela primeira vez uma frase. Eu estou aqui, foi a primeira frase que ele falou. Enquanto isso, a Nasdaq respondeu caindo 13%. E ela continua caindo agora, mas nós não sabemos quais são os resultados disso. O Gustavo fazendo uma viagem só dele, velho. Ninguém apoiou e ele foda-se. Eu vou seguir a minha viagem, cara, porque... Porque, assim, esse podcast esse é um exercício de criatividade também pra gente ficar inventando histórias. Coletivo, né? Coletivo, supõe, mas aí eu comecei a inventar uma história que vocês não foram. Pra mim, as expressões são lógicas. Não, mas lógico. E se nós cinco aqui, ó, fôssemos Power Rangers? Eu quero sou vermelho. Falei antes. Sou vermelho. Branco. Eu sou preto. Eu sou aquele da reserva que aparece depois, tá ligado? Qual é aquele lá que tinha o maior? Eu sou cinza escuro. Qual é aquele lá que tinha o maior? Turquesa. Grenal. Qual era aquele lá que tocava flauta e via um dinossauro de branco? Ele é branco, barra vermelho. Não, esse é aquele cara que luta MMA, né? Era o verde. É, o Tommy. Esse cara é um lutador de UFC hoje em dia, né? Foi o que eu falei. Ele é lutador de UFC. Sério? Sim. Ele é bom, inclusive. Não sei. Vocês viram que o Power Ranger vermelho do Força Animal matou o colega de parceiro? Não foi? Com uma katana. Isso aí é meio estranho, gente. Tá louco? Ai, meu Deus. Eu diria que o Power Ranger subiu a cabeça. Vamos falar isso agora. Meu, cara, que absurdo. Isso é muito louco, cara. Caramba. Essa é uma daquelas horas que você pensa, porra, o Power Ranger vermelho era pra ser o líder deles, cara. E ele traiu a todos eles, cara. E o cego pra ser escolhido, né? E o suposto chosen one era aqui. E se, usando ali o que o Marcos falou, e se a gente descobrisse que o sentido da vida é algo muito idiota? 42? Olha, 42. 42? Pô. É, panda. Não pode ser pandas, cara, porque isso ia desestabilizar a economia. Não, peraí. E se o sentido da vida... Nossa, não, eu vou ter que tomar cuidado com o que eu vou falar agora. Mas, tipo, sei lá. Ao vivo! E se o sentido da vida fosse, tipo, deixar que os pandas morressem? Não, isso não dá. Não, pensar. Sabe que o panda é o símbolo do Greenpeace? Greenpeace é a WWF. Ah, WF. Então pode. Vamos falar mal dos pandas, vamos lá. O problema do mundo hoje é: tem muito panda no mundo. tá ligado? Esse é o único problema. Esse é o único problema do mundo, na real. Se tivesse, tipo, três pandas a menos, já ia estar, tipo, do lado, assim. Oi, ia dar uma... Só três, assim. Foi, dar uma acalmada mesmo. É, cara, assim, ó. Desestabilizando a economia brasileira. Exatamente. Assim, tô dizendo que ninguém aqui é especialista disso, tipo, o Matheus é jornalista tanto quanto eu, tu é historiador, tu é cineasta e o Bodia da economia, sabe? É, mas... Se o mundo, se os humanos, a raça humana não sobrevivesse, entrasse em guerra e todo mundo se matasse, sei lá, bomba nuclear, caralho, sobrou nada, de nós. Quem que iria, eu sei que já tem até documentário disso, mas se surgisse uma nova raça daqui a milhões de anos, como vocês acham que seria essa raça, assim? Ou que seria legal que fosse? É, Nicolas Cage. Todos. Só uma raça humana só de Nicolas Cage. Nicolas Cage sendo o super-homem do filme que nunca foi. Eu aposto. O que, que é? É. Cara, é que tudo que é isso. Não sei, o Rodir apontou pra tela. O que aconteceu? Eu não sei. O Rodir acabou de fazer carinho no Gustavo. Ah! Eu acho que ele gostou da ideia do Nicolas Cage. Eu gostei da ideia do broadcast ao vivo, tá muito legal. Tá bem legal, tá bem legal. Eu não sei, cara, eu tava assistindo Westworld e eu tenho pensado muito em inteligência artificial, tipo, isso é inteligência artificial. Nossa, não, os robôs em Westworld não sabem que são robôs, cara, é absurdo. Só sobe aqueles robôs bem esquisitos. Cara, tem um puta plot. A gente acha que é alienígena, mas são robôs. Exato. E sobe o original, né, que a gente chama, ah, é um dos originais. Pô, vamos ver essa série então agora, cara. Coisas. Todo mundo sempre me falou pois bem dessa série. Pô, não, é aí. Não, é que o cara falou de Westworld, aí tu tá falando de inteligência artificial. É porque, que é a mesma ideia também, né? Mas é que no filme do Spielberg é mais. É que eu acho que no filme do Spielberg é mais triste ainda, porque o menino ele sonha. Isso nunca vai acabar. É, tipo, ele nunca vai largar desse sonho. É a coisa mais triste do mundo, cara. E ele nunca vai ser um rapaz de verdade, tá ligado? Caramba. Foi triste agora. A gente termina então esse podcast nessa tristeza. Na tristeza, fiquem tristes agora. Sem piada no final. Cara, eu não sei. É que eu penso assim que é uma mas... edição é que salva. É que eu não sei. Eu não acho que. Tipo, eu não consigo imaginar, por exemplo, sei lá, robôs, assim, né? Inteligência artificial dominando o mundo. Eu imagino que daqui a milhões de anos a evolução vai fazer com que, tipo, talvez uma outra raça é mais inteligente. Fácil, é, mais fácil uma raça chegar aqui no nosso planeta abandonado. Tá falando, não. Não. Eu acho que alguma vida aqui vai evoluir que nem nós. Que nem, assim, olha só, demorou milhões e milhões de... O quê? Eu não acho que vai acontecer porque a gente vai extrair o ambiente necessário pra elas evoluírem. Ah, tu acha que isso sim? Não vai ter uma seleção natural porque a gente vai... Falando em seleção, tem Copa do Mundo agora, galera. Em junho, 12 de junho é a abertura. Tá bom. Vai estar, hein? Não, continua, Aldir. Eu acho que não vão evoluir outras raças, outras espécies até o nosso nível porque a gente ferrou o ambiente necessário pra elas evoluírem. Tipo... Por exemplo, um animal no zoológico ele não vai evoluir e ficar super inteligente como um ser humano com relação aos outros animais. Não, mas isso processo demora milhões de anos também. Sim, eu sei, só que ele não vai acontecer num zoológico, só isso? Porque não tem a seleção natural. Não, Andy, mas tu não pegou a parte que eu disse assim, ó, e se todos os humanos sumissem? Tipo, esse é o nível do papo, sabe? Não é no nível lógico de mas tipo... Mas a conversa tava ao redor disso até agora. Não, a conversa não, quando eu falei. Ponto é que, tipo, assim, os seres humanos não existem mais, então, tipo, eventualmente a selvageria ia voltar a dominar o mundo. Selvageria. Selvageria. Yeah. Selvageria. Meu Deus, a galera é muito madura. Sério? Com mas, selvageria, assim, os caras já se perderam. Assim, tendo vida, vai uma hora acontecer com a vida se destacar. Eu aposto nas formigas, gente. Eu aposto nas formigas. Poxa, não aposto nas formigas. É só pegar o bicho mais inteligente, o golfinho. É. Golfinhos vão dominar o mundo. Sim, eu boto fé. Porque a vida começou na água, né? Então, tipo, se eles criarem perna, já era, fodeu. Eu boto minhas fichas. Mas o ponto é que eles não precisam criar pernas. Mas acontece foi assim que o Aquaman nasceu. Peraí. O mundo é 70%. Cara, tem uma coisa... Tem uma coisa muito interessante. Sim. Tem uma coisa muito interessante sobre os golfinhos, que é, por exemplo, tá com uma embarcação aqui, ó. Isso aqui é uma embarcação. Tá todo mundo aqui feliz, no mar. Eles sobem e encoxam as pessoas e não tem as pessoas. Eles têm um truque de tipo no ar, né? E aí os golfinhos mais velhos e machos, porra aqui. Tá foda hoje, hein? Ok, os golfinhos da embarcação. Ó, os golfinhos, ó, tá aqui a embarcação. Embarcação, um barquinho pra, com seres humanos ali festejando. Festejando que vai ter a Copa do Mundo. Aí, os golfinhos machos mais velhos, eles vão na frente, enquanto embaixo do barco estão passando os filhotes e as fêmeas. E eles ficam dando aquele show-off pra que... Pra zoar e não perceber que ali embaixo tá rolando a galera passando embaixo de boa. E aí eles vão pra tentar conseguir que a galera tá naquele meio. E golfinho estupra a gente. Golfinho são... A gente? São ruins, cara. Vocês estão falando do mal do panda. É, o panda pelo menos cara dele, tá ligado? O panda nem transa, quanto mais... Mas sabe qual é o diferencial dos chimpanzés pros golfinhos? Nossa, eu consigo pensar em vários. Nossa, que gancho. Outro que diferencial. Tá, vai. Vamos pegar ferramentas. É. Um golfinho, como que ele vai fazer isso, mano? Ele, o golfinho não tem aqui, olha, o opositor. Mas nem macaco. Não, mas ele consegue se fazer. Você consegue se fazer usar de dia, só o ser humano tem um opositor. Inclusive, ele já consegue pegar, mas já consegue manejar. Mas eventualmente, não consegue jogar um fio. Já não consegue jogar um fio. Já tem? Ele só consegue correr. Ele corre e joga de personagem. Já tem chimpanzés que conseguem usar ferramentas, inclusive. É? Não, usar ferramentas sim. Mas... Aqui sim. A vizinha que lá tem. É o Twelves. O quê? É o Twelves. O Twelves. O Twelves é o nome dele. O Martin. Tá ligado que é referência dos macacos. Né? Tá, então vamos fechar agora. Tá, minha voz dá uma falhada pro Berardi. Com a dica da semana. Da semana, vamos fazer a vinheta ao vivo. Mas a vinheta pegou. Calma aí. O Marcos também vota nas formigas, cara. Ah, não, eu tenho argumentos, eu vou acabar com isso agora. Elas não têm validade genética. Isso, variação genética. É uma formiga rainha e o material genético é dela e tem pouca variação. Exato. Esse é um bom ponto, na real. Esse comportamento de colmeia, tipo, essa consciência de colmeia, eu acho que não funciona em grande escala. Não, se funciona em grande escala, mas não tem variação genética, então eventualmente não ia ter uma mutação que... Ok, formiga sucks, agora a gente pode prosseguir para a dica da semana. Dica da semana. A dica da semana. Que tá indo? Let's guess. Ia envolver golfinho, panda ou Joaquim? Não, ia envolver o tema sobre voar de novo, sabe? Dica da semana! Dica da semana! A dica da semana não tem de voar, não dá certo. Se você fosse gravar, pode queixar o vídeo. Ah, bom, então a dica da semana tem a ver com as possibilidades. Vocês vão incitar coisas, levando em consideração o EC, né? O Gustavo, a gente tava conversando antes de gravar, ele falou, tipo, e se você fizesse... Que o Gustavo, tu me cutucou pra falar o quê? Pra dar voz ao Marco. Que já falou. Não. Sobre as formigas. Ele já falou, golfinhos são muito safados, vão morrer, volta formigas. Formiga, tinha formiga. Não, eu já acabei com isso, velho. Desculpa. Você vai ver daqui 5 milhões de anos. Tá, vamos tentar. Cada um vai dizer um EC, levando em consideração a nossa linha do tempo. Nosso EC vai falar alguma coisa. Imagine você, leitor. Vocês vão incitar pensamentos. Você, leitor, imagine. Vai ser um digital influencer. Um digital influencer vai falar: já pensou nisso? E tipo, EC, pá. Mas levando em consideração coisas reais, assim. A nossa vida, o dia a dia. Hã? Então, eu vou começar. Não, eu vou começar. Ó, e se você tirar 10 minutos do seu dia pra se dedicar àquilo que você ama? Só 10? Mano, essa é a frase. E aí começa. Começa. Aí eu te digo o que vai acontecer. Não digo, na real. Vai descobrir. Vai, próximo. Quero café. Vai. Quero café. Bom, vou eu então. Um pouco parecido com o que o Nery falou, durante o curso de uma semana, você vai pensar várias vezes, e se eu fizesse tal coisa? E se eu ligasse pra tal pessoa, falasse com alguém? Então assim, a próxima vez que você pensar e se eu fizesse isso? E algo que você pode fazer, faça. Tá, mas dá um exemplo. Ah, mano, beleza, vai. Ah, um exemplo, porque, assim... Tu praticamente descreveu a dica da semana, só que foi de super amplo. Eu entendi. E se você tivesse mais atitude, se desafiasse mais? Se desafia, sair um pouco da sua zona de conforto. E eu falo isso pra quem tá vendo, eu falo isso assim, também pra mim, é claro, né? Óbvio. Ô, Gustavo. Ah. Não, vai. A minha, então, é se você... É, e se você tivesse a oportunidade de aprender algo novo sempre que pudesse? Então... E você cara, tem. Aprenda algo novo sempre. Né? Nem que seja uma palavra nova, você leia um artigo novo sobre algum conceito que você não conhece. Leia uma opinião que não seja sua. Leia uma opinião que não seja sua. Saia da bolha. Aprenda algo novo sempre. Se você puder aprender algo novo, aprenda. Boa! Vai, Gui. Porra, sempre com as melhores dicas, hein, cara? Caraca, esse cara é um chato. Porra, sempre. Eu fico emocionado. Melhores dicas. Vai, Matheus. Não, deixa eu ir primeiro. Ah, não é porque tu não sabe tá ainda. Né? Então, eu tô tentando reunir as palavras e tava meio que parecido com o do Gui, eu acho. E se você tentasse ver qual a sua perspectiva do mundo na hora de expressar uma opinião? Ver qual é a tua posição no mundo pra poder falar sobre isso ou sobre o que tu tá falando, sabe? É isso, vocês podem falar algo depois. Nossa, cara, eu não consegui acompanhar tão bem. Mas vai, Matheus. Caramba, vocês foram tão profundos. E se você parasse de ver aquela série chata e fosse assistir Brooklyn Nine-Nine? Olha aí, é uma baita indicação. Aproveita que a série agora não foi cancelada. Não foi cancelada, ela é tão boa que ela foi renovada por outra pessoa. Foi comprada pela NBC. Muito bom, gente. Então é isso, o Brocast de hoje foi ao vivo, foi muito massa, cara, gravar com vocês. Foi divertido. Cara, foi muito divertido, cara. Fala aí o que vocês acharam, muito obrigado também a todo mundo que participou aí, sério, muito legal estar aqui com vocês. Nós estamos no Facebook, estamos no nosso site, estamos no YouTube, estamos na internet. E vamos curtir, porque a gente tá também com games, a gente tá com muito conteúdo sobre games, principalmente sobre games. Aliás, o Brocast... Inclusive, o Elber, muito obrigado por Horizon Chase, cara. Obrigado pelo patrocínio também. Se você quiser patrocinar a gente, vai lá no YouTube. A gente tem um programinha. Chega lá que, poxa, a tua ajuda é o que faz a gente produzir, né? Continuar. Valeu mesmo, cara. Isso aí. Então, fique em paz. E até mais, internet. Boa noite. Boa noite. Ele entrando no meio assim. Boludo. Ah, oi. Tinha que acabar com a cara. Tinha que ficar no pão, só. Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.